Ela disse, porque pobre também casa. Se para casar tivesse que ficar rico, pobre não casava, e pobre também casa. Aí você sabe que é verdade. Então, quando a gente quer, a gente faz. E os filhos vão ser verdadeiras bênçãos para a mãe, nós vamos ver mais adiante. Então, como é que vamos entender a importância da reencarnação? Nazareno, por que que a gente precisa reencarnar? Eu acho que é uma das perguntas mais difíceis que a gente pode fazer, mesmo com o suporte da doutrina espírita. Por que que é tão importante reencarnar? A gente não poderia evoluir no mundo espiritual? Poderia, e nós evoluímos também no mundo espiritual. Quem sabe a resposta? Por que que nós reencarnamos? E os Espíritos dizem que a necessidade de nós nos aperfeiçoarmos, que nós vamos através da reencarnação, dá como se fosse um salto evolutivo. Vamos aprender mais rápido. Nós vamos ter a bênção do esquecimento. Isso é muito importante para nós, porque com a quantidade de baianadas, cearadas e candangadas que a gente já deu, se a gente não tivesse a bênção do esquecimento, a gente sucumbiria com o sentimento de culpa, com os remorsos. Então, precisamos da bênção do esquecimento. E através do corpo físico, diz André Luiz e alguns outros autores, Frederico Menezes, palestrante, um dos maiores nomes do Brasil na oratória espírita, fala-nos também ao coração, nos diz que o nosso corpo é como se fosse um carvão, um mata-borrão, uma esponja que vai absorver as imperfeições do nosso psiquismo, as nossas imperfeições espirituais. Nós vamos manifestar no corpo muitas desses problemas e, através desse carvão, nós nos depuramos, nós saímos da reencarnação muito melhores do que antes. Vejam que Deus permite, vejam como a reencarnação é importante. O Espírito Samuel de Nazareno, a reencarnação é tão importante que Deus permite que espíritos reencarnem na África, onde morrem 30 mil crianças por dia. Crianças de 0 a 5 anos, de fome e desnutrição. É uma prova para o espírito que reencarna, é uma prova para a mãezinha. É a maior dor que um ser humano pode ter, dizem os psicólogos, é a perda de um filho. E diariamente 30 mil crianças são arrebatadas de suas mãezinhas. E muitas vezes nós não fazemos nada para reverter isso. E mesmo assim, Deus o permite que eles reencarnem naqueles corpinhos esquálidos, porque ele certamente será melhor para o espírito. André Luiz nos diz que a reencarnação é a maneira de nós depurarmos o umbral, de enxugarmos as regiões umbralinas, trazendo esses seres à Terra, que ainda é uma abençoada escola, e através da reencarnação. Então, nós vamos compreender a fala do Cristo, dizendo, deixai vir a mim as criancinhas. E aquela jovem, aquela mãe, que recebe um filho, não é seu filho, não é nosso filho, é filho, meus irmãos, do nosso Pai, de Deus, que nos confia esses irmãos para nós educarmos, orientarmos, amá-los e fazermos seres melhores. Através da família, nós vamos ter a maior escola, o educandário sublime aqui na Terra. Por isso, a importância das mães. Os Espíritos dizem que até os 7 anos de idade é quando o espírito está mais moldável em sua personalidade. É quando ele se impressiona com o exemplo e com a educação de maneira mais eficaz dos pais ou das mães. Até os 7 anos. E isso é confirmado pela própria ciência. A psicologia nos diz que a psicologia se está, a personalidade está praticamente formada após os 7, 8 anos de idade.